corre da chuva e ela te alcança. Sonhava com isso, corria perigo. Tentou despassar, mas não conseguiu. Roubava, matava o povo civil. Não tem nada a ver, mas veja você. Cachorro que late jamais vai morder. Tu diz que é malandro, vão ver se tu é cabana. Na área não parou de pé. O já se matou, foi pelo senhor. Sonhava em rica, mas não conseguiu. Roubava, matava o povo civil. Quem não entendia o que se passava. Revolta no rosto, com ele é na bala. Não é Lampião, mas tem um clarão. Não é São João, tem fogo em ação. 40 PMs contra um só irmão. Que pena, morreu só lá na sua casa. Seu pai, sua mãe, seu corpo velava. Foi quem lhe criou, PM o matou. Bandido não era, mas queria ser. Quem mata mais hoje é quem tá no poder. Se for reclamar, não conte comigo. Eu quero mudar o seu raciocínio. Cê tem que entender que o nosso inimigo não é da minha cor, nem sofre comigo. Mas ela, sistema criada por nós. No meu rádio reflito, essa voz começou no passado. Presente é meu futuro, desde 86. Sigo eu no meu rumo, malandrado. Eu sou pivete, criado na quebrada. Sofrendo e aprendendo com a bronca lá em casa. Meu pai é um grande homem, tem sua vaga lá no céu. Desde que eu nasci, ele cumpre o seu papel como um guerreiro vibrador. De zumbi herdou a cor, quilombo de favela. Meu nome sobrevive, cantamos poesias, rimamos palavras tristes. Efeito zumbi, o estado que acumula, que acredita hoje em dia na mesma ditadura que usara antigamente contra o negro escravizado como a árvore nascia. Pelo pé decepado, sem direito à saúde, muito menos moradia. Aqui vive o pobre na periferia. Desemprego é normal, por aqui quem sobrevive pode ter certeza, tanto sofre, mas persiste. Resista, não desista do seu sonho, mesmo com a guerra sem saída, travada pelos humanos. Atenção, atenção a toda a nação. Na próxima eleição, quem ganhar a votação é ladrão. De nível superior a palavrado, com disfarce se maqueia no pai d'égua. Minha pessoa pouco entendo, mas tento te alertar. Absurdo sobre tudo o que acontece no Brasil. Sinta nos playboy burguês que desfilam de avião. Gaudi neles queimaram e nunca foram à prisão. Querem ser mestres na lei, os doutores se julgam sabedores na verdade. Pois enquanto o rico mata, pobre morre na favela. Quem é o culpado é sempre nós que vivemos nela. Sem ter pra onde correr, decidi que eu vou lutar. E quem ainda confia, com certeza irá fumar. Insistentemente, a fumaça do saber reflete no momento que acontece no poder. Nesse salão, corrupção, o governo diz que não. Alô, PT ladrão, quem governa essa nação? Olha para o povo, a insatisfação. A cadeia do teu corpo é o olho que não abriu. Caiu, caiu, Babilônia caiu. Tem 500 anos o murão que divide o Brasil. De um lado tá o negro, o pobre condenado. Sinta nossa pele o que é ser discriminado. Subindo, descendo ladeira, curtindo o som que corre pelas minhas veias. Deus deu dom, exceção geral de interrogação. Penetro na mente da população brasileira e africana que aqui se instalou. Pare um pouco e pense no que você ganhou. É ordem, ordem, ordem, progresso não. Senhores de engenho da nova geração, porque eu expresso o fato e a realidade conduz. A vida eterna para quem soube lutar e fez jus aqui na terra. Tem vida lá no céu, Deus julgará os homens com caneta e com papel. Aqui na terra, tem vida lá no céu, Deus julgará os homens com caneta e com papel.